بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Caros irmãos e irmãs, a voz desta belíssima recitação que iremos desfrutar em seguida pertence a jovem moçambicano natural de Maputo, cujo nome é Mubin Ibrahim Hajjat. Este jovem, caros irmãos, dedicou a sua juventude na causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Memorizou o Coran ainda na sua tenra idade, isto é, quando tinha os seus 16 anos, no Darul Ulum Zakaria, na África do Sul. Em seguida, foi continuar com os seus estudos, com o ensino superior na Universidade de Medina, na Arábia Saudita, onde está a terminar a Faculdade de Sharia. Portanto, caros irmãos, este jovem, Mubin, o recitador, deveria ser a inspiração de qualquer jovem pela sua dedicação no din de Allah subhanahu wa ta'ala, e em particular nas palavras de Allah, que é o Coran. Por fim, rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que aceite dele esta obra e que o Coran seja uma testemunha a favor dele no dia de Qiyama. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.